atenção das perigas. Sigilo é poucos que tem, por isso a máfia é pequena. Pois quando a casa cai, 2-4 sustenta a pemba. Mundo alucinado, jogo do cão do diabo. Duas pistolas no corre, escamado, sanguinário. Se tu me viu em uma cena, esquece a cara, safado. Relógio, ouro, maciço, Bugari, tá no braço. Desde pequeno no corre, uma infância conturbada. Com quase 30 de vida, valor, respeito na área. Luxando com seu dinheiro, cartão clonado na mão. As gavetas reviradas, choladinho, uma mansão. Fui o melhor dos enquadros, finalizei minha carreira. Com todos os seus pertences, sou maloqueiro, respeita. Dignidade eu tenho muito a oferecer. Sempre corro pelo certo e na humildade, porque estou crescendo na firma, dinheiro, muita luxúria. Faço meu corre na alta, bandido mesmo, segura. De rueira nós tá. Eu sou bandido no rolê, o que que contém? Sou de cem na liga, é desse jeito que as periga vem. É tudo nosso mesmo, tudo nosso mesmo. É tudo nosso mesmo, tudo nosso mesmo. O jogo não é nosso, nada nos pertence. Esquido bom pro sons, fecha na conta corrente. Rua tá louco, que liga as patins, que é quem patrocina. Se é dinheiro, traz as ligas. É tudo nosso e nada nos pertence. Os ladrão lá da quina, um dois. Os rotolite passou e nós também vamos embora. O sol se pôs na quebrada, de noite a rua infamada. Depois das 10 é banda, só desanda, madrugada. Ideia perturbada, vários loucos reunidos. Pensamento que era paz, pelo mal foi corrompido. O crime aqui é foda, altos e baixos, perigo. Adrenalina, dinheiro, essa mente do bandido. Viver do 5-7-24/7. Vendo boy de Juliette, Honda Aro 17. 197 disco, mais um crime eles comete. Na fuga, o terror, pelas ruas, Gama Leste. Tá rindo à toa, se esqueceu que não tem só um lado. Frevo Bright com as piranha, que viraram a noite em claro. Pelos crimes condenaram, poucos parceiros restaram. Você vai fazer o quê? Seus castelos desabaram. Justiça aqui é maldita, eu sei que um dia nós vence. A liberdade ou o crime, aqui talvez não compense. A cena aqui é real, porra de filme suspense. É tudo nosso, mas nada nos pertence. De rueira nós tá. Sou bandido no rolê, o que que contém? Sou de cena, liga, é desse jeito que as periga vem. É tudo nosso mesmo, tudo nosso mesmo. É tudo nosso mesmo, tudo nosso mesmo. O jogo não é nosso, nada nos pertence. Pertence, escrito vou pro sócio, na conta corrente.